Poli 198, curvando para a direita para ser o bom alvo, o Mike Bravo de NFA. Boa noite. Poli Salvador de Papatango, Mike Bravo de NFA. Bravo informe, saída Momo, subnível 200. Estou 200 na Momo. Mike Bravo, Unifaz. É 184 vai aguardar a passagem do Europa. Após vai ingressar Índia Alfa, quanto espera da 28, chama a torre 1830, 1500 no ajuste. Gente, após a Europa vai seguir Índia Alfa até o ponto espera da 18, lá torre 183, obrigado. Approach Portugal 157, established localizer ILS Sulu runway 28. Portugal 157, call tower 1180.3. 1183, Portugal 157, what right. How much? Salvador Tower, boa noite, Portugal 157, established on localizer ILS Zulu, runway 28. Portugal 157, good evening, I have traffic in sight, altimeter is 1015, runway 28 is wet, clear to land. Clear to land, runway 28, KNH 1015, Portugal 157. Affirm, the wind is 210 degrees, 17 knots. Copy, Portugal 157, ready on. Sete, qual nível, confia? Two, Go 157 on the ground at 07. Cicada running in the next intersection to your left. Then taxi via Alpha and Juliet to stand 11, sir, on this frequency. Call 157, vacate runway by a left, then Alpha Juliet to stand 11. Please remain on your frequency. Correct, sir. Torre Salvador, 3152, próximo ao ponto de espera da 28, pronto. 3152, ele mantém pista 28? Alinhar e manter, 3152. Alinhar e decolar, pista 28. O vento agora de 210 graus, 12 nós. Livre decolagem na pista 28, 3152. Monitorando noite decimal 3 para cópia, senhor. Aguardará a coordenação, monitorando 1823, o gol no 604. Tá 3152, decolando 10. Chama agora o controle de Salvador, 19.8, senhor. Bom voo. 19.8, bom trabalho. Controle Salvador, tá 3152, decolado, comendo a pergunta, 4.23. Tá 3152, boa noite, contato radar. Saída Puka, suba nível 330. Puka pro 330, 3152. Tango Mike, Bravo Uniforme, chama agora o Centro Recife, frequência 1288, alterna 126.4. Sete, Centro Recife, 1288, alternada 1264. Mike, Bravo Uniforme. 3152, tá fazendo a saída Aron. Corrigindo, 3152, saída Aron, transição Merlin. Positivo, Aron Merlin. Primeira curva à esquerda, saída Gole até a posição Eval, após Arubi. O controle Salvador opera em 1.9.8, seu transponder será o 5435, objeto 6727. Autorizado com fins 240 via Whisky Uno, decolada 28, curva esquerda, Golival Arubi, 19.8 ao controle, aciona 5435, web 6727. 5435, cotejamento correto, web 6727, portão 04, chame pronto para o posto de estacionamento, senhor. Chamarei. 6747, 340, inicialmente para Guarulhos. Copiado, senhor, qual horário do plano? aos 30 dessa. Muito bem, aos 30 dessa, existe algum problema com o seu plano, senhor, que infelizmente ele não entrou em minha tela agora, já são os 12, já deveria estar 12 minutos na minha tela. Irei entrar em contato com o Centro Recife e vejo se consigo o seu plano, senhor. Aguarde. Ok, então não se desculpe. Qualquer coisa, só chama. São 3152, chama agora o Centro Recife, frequência 125.45. 04. Voo número 04, Salvador para Serra Brava, Foxtrot Zulu, nível 410, autorizado, APRA Zulu 19. Decola da pista 28, primeira curva à direita, saída Aron, transição Frote, controle 119.8, transponder 5457, gol 1604. Autorizado nível 410 para Fortaleza, decolada 28 com curva à direita, após decolagem.

Centro Recife, infelizmente, negou o pedido da Aprovisca 58, alegando que estava fora do horário do Notan, senhor. Estava fora, a gente já estava ciente, era só para tentar coordenar, mas obrigado. Ok. Paulo Salvador, é o TAM 3655. Prossiga, senhor. Autorização nível 380, Guarulhos, ciente da Fox. .655, por gentileza, a informação em curso agora é a Bravo. Qual é o horário do plano do senhor, senhor? 0045, Zulu. Sim, 0045, eu já deveria ter esse plano aqui, eu ainda não tenho. Confirme nível para Guarulhos, senhor. 380. Gente, 38 e TAM 3655? Isso aí, 3655. Gente, aguarde, senhor. Guardando. Gente, posição 04, autorizado acionamento na posição, senhor, aguardando o post, 6727. Autorizado acionamento na posição, web 6727. Táxi com 1-1-4 a bordo, 3 horas e 46 de autonomia, alterna Recife, o gol 1604. 1-1-4 Recife, qual é a autonomia, senhor? 3 horas e 46, o gol 1604. 0343 copiado, senhor. Tem táxi aprovado via Índia Alfa até a Taxway Golf, no ponto de espera pista 28, que é legal no 0 no 5. Chame pronto para decolagem do ponto de espera da Taxway Golf, senhor. Destaque pela Índia Alfa Golf para o ponto de espera da 28, quando 0 no 5 no altímetro de chamada, quando pronto, quando 604. 727, em coordenação com o pessoal de solo. Após o início do táxi do Gol à retaguarda, tem livre pushback Xiaomi Taxi Web 6727. Após o Gol, está livre. Está livre o push Xiaomi Taxi Web 6727. .3655, pronto para cópia? Pronto, cópia, está 3655. Estou bordo, 3 horas, já estou na minha alterna Guarulhos. .48, Guarulhos, qual a autonomia, senhor? 3 horas. 3 horas copiado, tem táxi aprovado via Índia Alfa até o ponto de espera Taxiway Golf, pista 28, QNH 1015. Chame, pronto para decolagem, ponto de espera pista 28, Web 6727. Índia Alfa, Golf 1095. Chama pronto para decolagem na 286727. Por gentileza, chame em 1 no 8 decimal 3 para a cópia da autorização, senhor. 183-3655. Torre Salvador, TAM 3655, pronto para a cópia. TAM 3655, Salvador até Serra Brava, Golf Romeo, nível autorizado 380 via Aprowisk 50. Decola da pista 28, primeira curva à esquerda, saída Gole até a posição Eval, após direto Eudes. Decola da pista 28, curva à esquerda, senhor. Controle 1 no 9 decimal 8, transponder 5464, TAM 3655. Só confirmando, nível autorizado é o 380. Afirmo, foi solicitado, não? Afirmo, autorizado 380 até Guarulhos, a perícia 50. Decola da 28, perfil Gole, transição Eval, após Eval direto Eudes. Aciona 5464, controle 198, TAM 3655. 5464, cotejamento correto, TAM 3655. No portão 08, chame para o pushback acionamento, senhor, quando pronto. Sente o TAM 3655.